Ana Trígono 71 Centro, Guarulhos, só uma cópia. Do voo 9399, 145 a bordo, Campinas, com 4 horas e 50 minutos. Voo 9399, táxi direito, vem indo, ponto de espera 1 no noite decimal 95, ajuste no 094. No 094, já estamos com 0895, voo 9399, obrigado. Vai capturamento a 301, posição 7. Prisado, TAM 3601, informação para o hotel. Prisado, chama TAM 301. Guarulhos, nível 300, repouso 10, até o bater. Decola cabeceira 10, após a decolagem curva direita, perfil de saída da EL, Leda, após Mótiva. Acheno transponder 54, 44, controle 1, 2, 0, decimal 8. 300, São Paulo, Guarulhos, uniforme 1, 10, até o bater. Decola 1, 0, curva direita da EL, Leda, Mótiva. 4-4-4-1-2-0-8-3-1-7-1. Correto, 3-1-7-1, chama pronto, bate 3. Oito no 1, autorizado, Serra Bravo, Papal, Alegre, nível 340, decola cabeceira no 0, após a decolagem curva à direita, perfil de saída arbó 1, após Elefa, após posição Elefa, DCT Nítipo, após Lu 2, 1, Aerovia, via rota após, 54, 52, um transponder, 1, 2, 0, décima 8, controle. Então, 340, Serra Bravo, Papa Alfa, decolando a pistola do hotel, primeira curva direita, lança a Serra Arbolo, transição elefa, após o protegido do após o comandante, 54, 52, transpone, 108, gol, 18, virou. Correto cotejamento, gol no 8 no 1, chama pronto. Lado 3, lado lado, decola 235. 120, decimal 8. 208, bom dia. Olhe, Salvador, bom dia, gol 9399, Arbor 1, cruza 1500. Alves, bom dia, contato na base, 2500. Olha, a transmissão subiu, só ficou o contato radar. Prossiga. Ah, não, a sua transmissão subiu, não deu pra entender nada. Falando 380 na saída Arbo 1. Gente, 380 Arbo 1. Sou 3601, 164 Arbo 350 Galeão. Estão 3601, no site subiu a parte índia, ponto de espera 1 no 8.95, ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, parte índia 1895, está 3601. Pode desviar à esquerda agora para o 270, é uma formação à direita. Livre desvio após o voo Elefa. Pode desvio Elefa, obrigado. Salvador, 3601, ponto 090, pronto. 3601, autorizado, alinhar e decolar pistão 0, vento 320 graus, 03 nós. Ali decola pistão 0, 3601. 9399, chamei esse centro, Recife, frequência na 26, decimal 0. 360, bom dia. Autorizado. Ground, good morning, Argentina, 1911. Argentina 1911, go ahead. Request, Sweden, to the station. Argentina 1911, Pier 2, Sierra Alpha, Echo Zulu, via Upper Zulu 44, in according flight plane route, flight level 400. Departure for runway 10, first turn right, dial departure, leader transition. After leader, fly to Seguro. Squawk 5433, Salvador Approach Control 120.8. Argentina 1911. By a flight plan route, flight level 400, it's called 5233, frequency 10, point 8. And understood, right, dial, leda, and seguro. Argentina 1911. Correct. Argentina 1911, just confirming squawk 5433 and first Upper Zulu 44, first flight main route. Yes, of course, Uniform Zulu 44, flight main route, Argentina 1911, and it's squawk 5433. That's correct, Argentina 1911, call ready to start up and push back gate 11. Gate 11 with the hotel information, Argentina 1911. Voo 1161, protocópio. Voo 1161, autorizado Guarulhos, via Upper Zulu 10, Taubaté, nível de voo 380, decolada 10 com curva direita, saída da El, Lida Motiva. Transponder 5432, controle Salvador, Ferry 120, decimal 8. Correto, voo 161, confirmando transponder 5432. Correto, para a puxa, acionamento, parte 3. Autorizado, gol 1811, chama para táxi. Autorizado, vai passar para táxi, 1811. Alô, Avianca, Oscar Andrés Direct, pedindo autorização para reboque. Aeronave está no pátio 3 para a posição 4 do pátio 1. Gente, Avianca, Oscar, November X-ray, aguarda a distância para iniciar o reboque. Sim, te aguardando. São 3171 na escuta? São 3171 no solo? alternando Serra Bravo Fox India, 1740, boa. Gente, boa noite, Nuno. Autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero, via Apache, táxi Índia. Para o ponto de espera quando pronto, torre 1118, 1095, com 1014 no ajuste, bom voo. Apache, táxi Índia, 1895, ponto de espera 990, 1014 no ajuste, no 819, era bom trabalho. Bom dia, voo no 819. Voo no 819 autorizado, alinhado, decolar pista no 0, vento 0 no 0 grau, 0 com 0 mais. 0 alinha e decolada 1 no 0, no 819. Para Santos Dumont, formação em curso Índia, pronto cópia. Azul 2535, autorizado Serra Brava Romeu Juliette, via Bezulu 44, nível de voo 340. Decola da pista no zero com curva direita, saída da EO, Leda, seguro. Transponder 5465, controle Salvador Pereira 120, decimal 8. Correto, azul 2535, chama para congestionamento do portão 3. Cuidado, gol 1161 no chão ataque. Tá bem, pode estar. Escuta. Apenas confirmando a aerovia, Bezulu 44. Boa noite, Nuno, decolar 257, controle, Nuno 20, decimal 8. 208, 081, bom dia. Controle, bom dia, 081, 1400, na Arbo 1. Bruno 811, contato na DAS, via saída Arbo 1 para Nijo 340. Arbo 1, 340, 981. Solo Salvador, última forma aí para o pedido de reboque do avião Oscar November X-Ray. Vai, ele vai sair aqui mesmo da posição do pátio 3. Gente, Oscar November X-Ray seria autorizado após o táxi da TAM, que também está no pátio 3, não é? Gente. Ok, ok, obrigado. Ok, ok, muito obrigado aí, mas é que já está em cima da hora que a gente vai encontrar. Obrigado, bom trabalho. Obrigado, bom dia. Argentina 1911. Argentina 1911, Salvador Bravo. Gate 1111, request push rod setup. Argentina 1911, setup and pushback approved. Report ready for taxi. Code US ready for taxi, Argentina 1911. Autorizado. Autorizado, do 8910. Autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 0 via parte principal, táxi Índia. Do ponto de espera, quando pronto, Torre Salvador 1118-95 com 614 no ajuste. Bom voo. Da parte, ponto de espera, quando pronto, Torre Salvador 1118-95. 31171, autorizado tarde para o ponto cara da destino zero via parte principal Taxi Índia, no ponto espera quando pronto, Torre Salvador, 1-18-95, ajuste 1014, bom voo. Gol 1161, autorizado, linha de decolar, pista no zero, vento variável, 2 nós. A minha cola não é zero, gol 1161. Gol 1819, chama Recife, frequência 2545, alternativa 26.85. 2545, alternativa 26.85, 1819, motivo. 911, read the taxi. Argentina 1911, read the taxi to holding point 1810 via Manhattan, taxi India, on holding point. Contact Salvador Tower 118-95, altimeter settings 1014, have a nice flight. 24, runway 10, frequency 118-95, Argentina 19911. Gol 1161, decolado 06, controle 120.8. 208, boa. 4317, autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Gol 1161, contato radar, subavia, saída da El para o New Jô 380. Via da El para o 380, 1161. Control 1971, autorizado, decolar pistão 0, vento variável 02 nós. Voo 1161, no Subcita tá Pro 230 para as informações. Voo 1161, livre desvios, reporte assim na Pro de Líder. Desvios, reporte na Pro de Líder, 1161. Good morning, I can do 91911. Good, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, I can do 91911. 9098, India confere, pronto copy. Pronto copy. 9098, autorizado Fortaleza via Zulu 19 e conforme rota do plano, nível 350. Decola da pista no zero com curva à esquerda, saída Borba, após Borba, voa Froti. Transponder 5466, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Cada linha 350, via Campeiros do voo do norte, com próximo rota forte, em voo, decola 10, após a decolar de curva esquerda, chega a Borba, direção do Froti. Transponder 5466, controle 1208, 09, 09. Correto, 9098, me chama para pushback acionamento. Siga. Solicitar coordenar por gentileza a da posição Pontiva. Aguarde. Tá. Autorizado. Beleza, 3171. O 1961 no voo pro base. O base grato, o 1961. Voo 1229, ciente da informação na escuta para convoy. Voo 1229, Índia confere, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, via Upzulu 10, o base Upzulu 16, e conforme roda do plano. Nível de voo 360. Decola da 10 com curva direita, saída da EU, Lida Motiva. Transponder 5472, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Autorizado Serra Bravo, Serra Papá, pela Upzulu 10, com base Upzulu 16, de acordo com a roda do plano. Nível autorizado a nível 360, decola da posição 90 com curva direita, da EL, Leda e. Da EL Leda, transponder 5472 e o controle 120.8. Só a última posição no lento. Correto, voo 1229, após Leda, voa Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Positivo, Israel, Leda, Motiva. 472 transponder e o controle 2L-8. Voo 1-2-2-9. Correto, chama para pushback acionamento no pátio 3, voo no 229. Parei para pushback acionamento no pátio 3, voo 1-2-2-9. Para pushback acionamento, azul 2535, posição 3. Autorizado, azul 2535, chama para táxi. Eu vou, azul 2535. Tira 1911 airborne at 13, cover the departure 120.8. 120.8, thank you. Approach, good morning, Argentina, 1911. Passing 1100 for flight level 400. Argentina 1911, good morning. Flight school Zeta 400, dial departure. Flight level 400, dial departure, Argentina 1911. Azul 2535, autorizado táxi para o ponto de área da pista no zero via táxi índia à direita. No ponto de área, quando pronto, torre 1118-95 com 1014 no ajuste, um bom voo. Paulo Salvador, da 90098, posição 9577. Autorizado, TAN 9098, chama para táxi. 5 autorizado, alinhar e decolar, pistana 0, vento 1, 2, 0 graus, 089. Ali decolar. In 1911, climb to 82-43-40. Restricted flight level 340, Argentina 1911. se encontra aqui. B535, decolado aos 20, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia, 2535. Azul 2535, bom dia. Azul 2535, bom dia, contato radar, suba para o Geo 340 na saída da El. 340 na da El, 2535. Argentina 1911, contact with you, send frequency 125.1. 125.1, thank you, Argentina 1911. Golf Tango Zulu. Golf Tango Zulu, sente. Aguarda instante para iniciar o reboque. Sente. Gol 229, na escuta? Prossiga, na escuta, gol 1229. Colo 229, posso estimado para início do pushback? Mais 3 minutos. Tente, grato. Golf Tango Zulu, confirma a posição no bate 3? 2 Lima. Gente, está autorizado o pushback, aguarda para prosseguir com o reboque, devido a aeronave da companhia para taxiar, para o pushback taxiar. Autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero via Pátio Táxi Índia. O ponto de espera quando pronto, Torre Salvador 118, décimo 95, com 1014 no ajuste, um bom voo. Salvador, da nave 098, pronto, aproximando o ponto 090. 098 autorizado, alinhado e decolar, pistona 0, vento 0, 1, 0, grau 04 nós. Autorizado, alinhado e decolar, pistona 0, 098. Salvador, é o gol 1229, para o que está em coordenação. 1229, em coordenação com a equipe de solo, chama para táxi. Coordenação com o pessoal de solo, chama ele para o táxi, 1229. Chama esse 35, frequência 1251. Azul 253 tem controle? Precisa, azul 253. Chama esse 35 na 251. Esse 35 na 251, obrigado, bom dia. Canal 098, decolar 227, controle 120, decimal 8. 208, tá 9098, bom dia. Delta 9098, bom dia, contato radar, vou para o Nijol 350 na saída Borba. Fabel 350 na saída Borba, até 9098, poderia voar direto para ti? Tem a Borba aguardando uma prova mais à frente. Para o táxi, o nosso PLB é de 179, autonomia de 4 horas e 15 e altero galeão. 1229, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero, via parte principal, táxi Índia. No ponto de espera, quando pronto,